Contato radar na decolagem, submantenha nível 190, saída PUCA. Saída PUCA, 5290. Zero in the part control, 119 decimal 8. Roger Sound 3561, clear Brasília para level 380, Gole Altito, Part 3, it's called 5010, in Brasília, Salvador, Depart Control 196, all 3561. Okay, Depart Control 119, decimal 8, okay, report to stop and push back. Okay, okay, be back. Posição número 2, autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, objeto 5827. Aliás, mantém a pista no zero. Ali mantém na bola zero, no 85. Fiz 152, sala azul 5, direita 1219. 319, boa noite, 38, 3152. Boa noite. Protax Web 5836, tem a bordo 100. ALS, chama a torre no 86. 86, até já. É. 10, o vento é de 120 com 9. 10, tá ligando a decolagem. Leve táxi, Juliette Alfa 18,6 no ponto de espera da 10, 5836. Boa noite, OTAN 3152, vibrou. 3152, prossiga táxi lento via táxi Alfa, aguardando para ingresso no pátio principal. Táxi lento via Alfa, aguardando 3152. Solo azul 4071, está com a informação Bravo e autorização 360 Campinas. Azul 4071, autorizado Campinas, nível 360. Decola pista 0, curva à direita, saída Dael, Leda, Bridge, Apesolino 6. Frequência do controle 119.8, código transponder 5013. Autorizado 360 para Campinas. Decola pista 1-0, curva direita, perfil da Dael, Leda, pós-bridge, intercepta peso Luno 6. Controle 119-8, aciona 5-0 no 3, o azul 4071. Correto, reporte pelo acionamento, puxa. Vai reportar 4071. É 3152, irá prosseguir seu táxi segunda à esquerda, via Taxiway Índia, para o gate 02, atenta ao push de uma aeronave 737 da objeto que está saindo mesmo. E via Índia para o 02, o TAN 3152. Declarado azul no 7, controle 198, boa gás. 198, 985, boa. Boa, 985, boa noite, novamente. Gol no 398, pouso autorizado por 10, 120 com 10, gol no 398. Autorizado pouso no 398. Alfa-Dorme, já de 5827, está com 4 horas de autonomia alternando com 15 e o POB é 153. Copiado com FIS, 4 horas, 153. Fique atento ao ingresso no aeronave Airbus Latam no Gate 2, após o ingresso na mesma, via Índia. Prossiga seu táxi, ponto de espera, torre no 8-612. Ponto de espera no 86 após o Airbus Latam, que está à nossa direita, objeto 5827. Afirma. No Solos 20, direita libera 121, décima 9. Direita 129, já. Hã? Alô, Salvador, boa noite. Vou no 398, vai de pé na sua. Vou no 398, prossiga táxi via taxiway Alfa Juliette, o gate é o 612. Alfa Juliette pro 612, eu vou no 398. Passivo. O objeto 536, 120 graus, 89 milhões, no altímetro, decolagem autorizada. Ali decola, 536. Salvador, objeto 5827, ponto de espera pronto. Do 27, 5827, olhar e manter. Ali mantém 5827. Despachos, aliás, controle Salvador na escuta do Papa do 35206. Imativo, prossiga. Meu amigo, o motivo da gente quase que abortar a decolagem foi um pequeno animalzinho que passou de um lado pro outro na frente da aeronave, de um lado da pista pro outro. A gente quase que aborta, ele voltou, tivemos que fazer aquilo. Como ele não voltou mais, a gente estava pronto para iniciar a nossa decolagem, a gente continuou. Só para o senhor estar ciente, tá ok? Então, que sente o informador. Obrigado. Ok, 5206, chame Recife na frequência 1245, Alverne 2085. 2545, 12685, obrigado, meu amigo, até outro dia. É. Controle, boa noite, web 5836, decola, passa 1600 no perfil da Arum, o Caracaju. Passa o escudo. 5836, contato radar na decolagem, sub, mantém o nível 330, sai da pouco. 330 na POCA, 536. Uno 885, chame Recife, frequência 1251, alterne 13325. Uno 3325, no 885, obrigado, boa noite. Boa noite, a secundária é 13325. 3325, no 885. Oxenai 6310, autorizado Recife, nível 350, decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, Caju, 358. Frequência do controle 119.8, código transponder 5025. Temática 350, a Recife, esquerda Puca, Caju, 198, controle 5025, o transponder, Oxenai 6310. Correto, neste processamento, táxi. Já. Salvador Ground, Town 3561, gate number 4, request to install for pushback. Clear, report right for deck, Town 3561. Clear, back to report deck, Town 3561. Passarelo 2224 para o táxi com 44 a bordo, alternando Fortaleza, 3 horas e 40 de autonomia. Fortaleza 44, qual é a autonomia? 3h40. 3h40, 3 horas do táxi via Juliette Alfa, ponto de espera torre no 8 da Espanha, 612, bom voo. Juliette Alfa, 2h30, 2h24, boa noite. Boa. Sol Azul 4071 na posição 8, push back acionamento. Posição 8, fica atento a passar aí do Embraer 145 da passarela de Santa Guarda, posso autorizado, reporte para o táxi. Faz passagem do 145, está autorizado, reporta táxi 4071. Salvador, está 3662. 3662 para 4, pronto? Pronto. Tal 370, decola da pista no zero com curva esquerda, Puca, Zipa, peso no 10, frequência do controle 119, decimal 8, o código 5027. Tal 370, 10, esquerda, Puca, Zipa, peso no 10, 198 e 5027, 3662. Correto nesse posicionamento, táxi. Amarelo. Tata Romeu, Tata Serra, autorizado São Paulo Congonhas, 470, decola da pista no zero com curva à direita, saída da El, Fazel Leda, Lide, Apesulo 16, controle 19.8, código transponder 5014. Somente 2224, passa ali do linhas aéreas, decolagem autorizada, vento 120 com 8, 1011 no altímetro. Autorizado, acionamento é parte ponto para o táxi, Tata Serra. Se Matias, qual é aqui com o solo mesmo, ok? Qual pátio que se encontra a pista que decola? Pátio 3, Mike. Aqui, ó, Papa Romeu, Mike, Papa Mike. Autorizado Guarulhos, nível 400, decola pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, Lideve e a Prisque 50. Frequência do controle 119.8, código transponder 5003. Então, 1400, a saída da El, não? A outra parte do receptor de atualização, o transponder é o 0-3. Vamos lá, Guarulhos, 400, autorizado. Decola pistão 0, curva à direita, saída da El. Após da El, voa Leda. Após Leda, Bidev e Amperisk 50. Controle 1098, 5003. Da El após Leda, até Bidev, após Upperwhisky, 5-0. Respondeu 0-0-3, correto. Pronto, acionamento? Negativo, chama de novo para acionar e pronto. Positivo. Saria do Airlines 2224, decola aos 2-9, controle agora 119-8, está uma viagem. 19-8-2224, bom final de domingo. No ponto, espera, torre no 8, decimal, meia dúzia. Equador 3858, Tamação Bravo, boa noite. Boa noite, TAM 3858, autorizado Fortaleza 370, via Pesulu no 9, decola pista 10, curva à esquerda, saída Momo, transição frote, controle 119, decimal 8, e o código transponde ao 5030. 370, Fortaleza, Pesulu no 9, Momo, frote, decola da 10, curva à esquerda, 198, transponder 5030. Correto, né? Estacionamento puxa. Objeto 5827, passando 50, chame o centro em 125, 1, alterno 3325. 25, 1, 3325, 5827, boa. Salvador, Gol 889, Sintra, Sintra, autorização, Galeão. 1889, autorizado Galeão, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, saída Dael, Leda, Mideve, até novembro 857. Controle 119.8, código transponder 5032. 4071, autorizado ingresso e decolagem, vento 120 graus, 8 nós, altitude 1011. E decola, direita, efetua Adael, Leda, Leda Bless, Rapa novembro 857, 5032. Aqui, só confirmando, é após Dael, Leda, após Leda, Videve, posição Videve, e novembro 857, a frequência do controle 119.8, nesta palação de táxi. Ok, Dael, Leda, Videve, ciente, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 5 horas, São José dos Campos, consigo, também autorizado para seguir o táxi, linha Juliette Alfa, ponto de espera, torre, 18 decimal, 612. 1404? Autorizado, informe localizador. Estádio localizador, 1404. 119.84071. Controle Salvador, boa noite, Azul 4071, passa 1.300 pés na Dael. 4071, sube e mantenha 360 da El, vigilante. Só 360 na Dael, 4071. Localizador visual, 1404. 04, complete final ILS, torre 118.6. 118.6, completando ILS, 404. Saredo 2224, vai passar nível 140, chama o centro em 12545, o TERN 12685. É chamada 2445-2685-2224, boa noite. Primária 12545, boa noite. 2545, boa noite. Para. Second 3561, confirm estimate time to push back. Mari, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste 1-0 no 1. OTAN 3662, na escuta? Prossega. Faça a coordenação com a companhia, que a gente tava com a aeronave aqui, que é o 3561, tava inclusive em inglês aí, que chamou para pushback, a gente já havia autorizado, só que ele tá demorando muito aí, já tem acho que mais até de 5 minutos. Aí você coordena com a companhia aí, você, em coordenação, tá autorizado, puxa a porta pro táxi. Tá, o 3561 tá onde? Ele tá na posição 4. Tá, e aí é para ver com a empresa se ele vai ou fica? É, porque na verdade, em coordenação aí com a companhia, é porque eu tinha autorizado pro check dele, só que ele já demorou aí uns mais de 5 minutos e também eu tô chamando aqui e ele não responde. Agora, já te avisei. Valeu. Chama é pode iniciar? Pode chamar negativo, porque tô com a aeronave no 7, vai iniciar o puxa guarda. Quatro, autorizado chegada a Mari. Vê se mantenha 4 mil pés, ajuste 1-0 no 1, vigilância radar. 9-8-6, UFG-47-42. Firme. Estabilizando 8 mil, UFG-47-42. Desça para 2 mil, 1011, ajuste, autorizado LSXA, informe localizador 6748. Sete descendo 2 mil, está autorizado LSXA. É, 1011, ajuste 6743. Sente que tá no puxa, reporte pra iniciar o táxi. Bom, eu falei pra ele assim que contato com ele lá, pedi pra ele chamar. Tá ok, muito obrigado aí pela coordenação. Que isso. Down 3, flying to 661, gate number 4. Go ahead. Now, we're ready for pushback and stop. Okay, stand by to pushback, down 3, 5, 6, 1. What's your reason? Estimate time is 3 minutes, okay? 3 minutes. What's the reason? A reason que você chamou e não deu feedback. Santifa da Equalagem, 37 da Gol ainda na pista. Ouro 4, Ouro 4, Solos 40, direita 1, 219. 219, direita Gol 1, 404. Solo Salvador, boa noite, Gol 1404, ficando à direita. Ouro 404, boa noite, prossiga táxi via táxi foi Alfa, reporte para ingresso do pátio principal. Alfa, é para entrar para a ingresso principal, Gol 1404. Após o táxi do aeronave retaguarda, o Oxar pode iniciar, senhor? Oxe, eu tô com a aeronave que tá no gate 7 a retaguarda e após o mesmo iniciar, tá autorizado o reporte para o táxi. Afirmativo, após a liberação da retaguarda do 7-63-201, vai iniciar 63-201. Salvador 3662, ataque 12h40, Fortaleza 1974. Boa noite. Prosseguir o táxi via Índia Alfa, ponto espera, torre no 8 decimal, 612. Via Índia Alfa, 186, 3662, boa noite. Boa noite, bom voo. Clear and push back. You got this corn and behind this, there is an aircraft passing behind us. That's right. After clear, push back. Report right back. Hey, Roger, time 356. Para taxa 3258, 159, João Pessoa, 3:50. Opa, 3-4 de uma pessoa, 159, autorizado para o seguir o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pistão 0. No ponto de espera, torre no 8, decimal 62. Juliette Alfa, 1-0-2-0-2-0-3-2-4. Lima Pausa Lula, boa noite. Qual o tático que se encontra que fica de decola? Meia dúzia, decola número 7, autorizado Galeão, nível 260. Decola pistão 7, curva direita, saída da El, Fazel Lida, de